tempos se passaram, mas nada é diferente. A agressividade só aumenta constantemente. Revolta de um povo esquecido pelo governo, que nunca faz nada e muitos caem no desacerto. No tráfico de drogas, tráficos de viciado. Por outro lado, a cirrose alimentando o empresário. Estralizado, obrigado a pagar vários impostos. Sem infraestrutura, no barraco, aos destroços. Procurando motivos pra continuar vivendo. Oração não é salvação, Deus não acaba sofrimento. Sem oportunidade, as margens da sociedade. Sistema te limita a viver na conformidade. Sequestro, assalto aos cofres milionários. Vermes que temem a rebelião do plebeu favelado. Cansado de fazer parte da estatística. Congela o coração na porta da joalheria. JK, colete, foque de molotov. Pânico nos Itaú pra trazer os malotes. Mas acabou, demorou, todos têm uma chance. Antes da mira de snipe de um fuzil de longo alcance. Nada com vestido tirado, um cabelo branco a menos. Pra quem promove a guerra e vive se escondendo. De terno e gravata por trás de uma mesa, matando milhões só com a tinta da caneta. Fazemos parte de um país onde tudo acaba em morte. Chacina muito sangue e a cena não comove. Quem representava a paz já foi engavetada. Pomba branca da esperança com a cabeça decepada. O mundo não é cabuloso e só quem sabe vive. Sai dessa vagabundo, se joga no crime. Não queira ser mais um retrato desse veneno. O rio de sangue jorra a todo momento. Várias fitas vão se contorcendo na minha mente, ficando mais confuso a cada cena contundente. Mil vezes sem motivo, ninguém quer ficar pra trás. Muitas vezes por ganância, droga e muito mais. Ambição é o vendaval, está cada vez mais forte. Quatro cantos do mundo, lado a lado com a morte. Aqui metrópole Calcaia, outro palco da guerra, onde as emissoras enriquecem com a tragédia. Aí cê tá famoso, mas não assina com seu nome. Ser fã, plateia, contatos no telefone. Só vai servir de exemplo pra quem tá começando. Assolando as madrugadas com as pálpebras pesando. Bebendo, cheirando, vendo o mundo rodando. Vivendo no impulso com os filhos em casa chorando. Aí senti o peso da culpa do arrependimento, de mudança de conduta pela ação do momento. Na TV as propagandas de bebida e cigarro. Pior é legalizado, corrompendo os que são fracos. Iludidos com novelas, se entregam facilmente. Se não for diferente, nunca vamos pra frente. CGC faz sua parte sem bater de porta em porta. É nós por nós, ladrão, cumprindo nossa cota. A cena faz valer, vamos firmar no proceder. Pra que a próxima vítima não seja você. Ali como gelada dentro de um caixão lacrado. Abaixo sete palmos com crânio esfacelado. Pesadelo não acaba e muitos veem que não dá mais. Prêmio Nobel da paz, por aqui é ineficaz. O mundo não é cabuloso e só quem sabe vive. Sai dessa vagabundo, se joga do crime. Não queira ser mais um retrato desse veneno. O rio de sangue jorra a todo momento. O mundo não é cabuloso e só quem sabe vive. Sai dessa vagabundo, se joga do crime. Não queira ser mais um retrato desse veneno. O rio de sangue jorra a todo momento.